going to the party, have a real good time. O jovem do mundo. Dancing in the desert, blowing up in the Dancing in the desert, blowing up in the sunshine. Acima do normal.

sentimentos. É saber fazer feliz quem tá do seu lado. Dando a volta por cima dos movimentos. Saber perdoar sem lembrar do passado. É poder compartilhar os sentimentos. E saber fazer feliz quem está do seu lado. Dando a volta por cima dos maus momentos. Saber perdoar sem lembrar do passado. O meu príncipe encantado desapareceu. O meu príncipe encantado não era o meu. Você partiu e fugiu de mim. Você fugiu de mim. Como posso acreditar nas frases lindas que você me falou? Duras de amor. Não quero mais ouvir nenhuma explicação. Você vai confundir meu coração. Deixa-me tirar suas dúvidas. Banda, banda, tecno, tecno, pop. Super pop, no super pop, no lagar de fogo com DJ Juninho. Come like this. Cadê o Big, hein? Cadê o Big? Like DJ Big tá tocando e a galera tá valor. Com sua nova performance, ele faz um show. Eu não quero nem saber, eu vou é perguntar. Cadê o DJ Big? Ele nada de chegar. Cadê o Big? Não me acostumei longe de você.